Amados, é com alegria que eu vos saúdo mais uma vez para a doce paz do Senhor Jesus. Nos encontramos mais uma vez felizes por estarmos participando dessa festividade que se dá pelo transcurso de mais um aniversário do grupo de ciclo de oração aqui dessa igreja. Estamos muito felizes por estarmos congregados convosco na noite deste dia. E não podemos deixar de agradecer ao pastor, o vosso pastor, o pastor José Eduardo, e os seus companheiros e a igreja pela calorosa saudações e bem-vindos à nossa pessoa. Que Deus em Cristo lhes abençoe de uma forma especial. Quantos vieram nesta noite buscar uma grande bênção na parte do Senhor? Faz assim, assim. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, meus amados. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos falar do tema primeiro. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Que nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Repitam: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluias. Soberano e eterno Deus, aleluias. Ainda Mateus capítulo 18 e versículo 20. Mateus 18 e versículo 20 diz-nos assim: pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aleluias. Pois onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Gostaria que vocês não conversassem. Gostaria que as crianças se comportassem e não falassem. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, o tema diz: buscar o Senhor enquanto está perto, ou enquanto se pode achar. Invocai-o ou invocai-o enquanto está perto. E o versículo que lemos nesta noite diz: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando eu leio esta passagem, eu chego a uma satisfatória conclusão: que o Senhor Jesus Cristo não era, não foi e jamais será um homem exaltado. Porque se ele fosse um homem exaltado, ele não teria usado um número tão pequeno, tão irrisório, dizendo: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque estamos atravessando uma época em que os pregadores de renome, em que os cantores de envergadura nacional, às vezes recusam-se a pregar para um pequeno número de pessoas. Quando nós os contatamos, eles já perguntam qual o tamanho da igreja, quantos membros tem na igreja, de que vive a igreja. Enfim, porque certamente não cantam para um pequeno número de pessoas, porque tem o espírito de exaltação e de grandeza. Mas se Jesus Cristo fosse um homem exaltado, ele não teria dito onde estiver dois ou três, mas certamente teria dito onde estiver dois mil ou três mil reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, com toda certeza, se fosse assim, a presença dele não estaria em nosso meio nesta noite. Porém, Jesus Cristo sabia, pela sua presciência, que chegaria o dia em que o seu povo se reuniria aos milhares aqui na terra, ou às centenas, como acontece nesta noite, mas também haveria reuniões em que o seu povo se reuniria em uma dezena, ou quem sabe em meia dúzia de pessoas. Mas ele nos deu a sua garantia, ele nos deu segurança de que estivermos em dois ou três, a sua presença é real, a sua presença é notória em nosso meio. Portanto, meus queridos, a minha alegria, a minha satisfação nesta noite é de sabermos que a presença de Jesus Cristo está conosco nesta noite, e quando já sentem a presença dele, exalte, enobreça, louve, entronize o nome de Jesus Cristo, louvado seja o seu nome, aleluia. Mas, meus queridos e amados irmãos, nós também, ao lermos sobre isto, ficamos pensando aqui, aleluia, sobre a posição de um ser celestial chamado Lúcifer. Eu fico pensando qual era a posição que este indivíduo queria ter na presença de Deus, porque ao lermos Isaías capítulo 14, que nos fala sobre a sua queda, e Ezequiel capítulo 28, que nos fala sobre as suas regalias e sobre as suas patentes, em especial Ezequiel capítulo 28 e versículo 12 diz dessa forma: tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo e o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Aleluia! A safira, a esmeralda, os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo do Senhor, e andava entre as pedras afogueadas de Jeová. Mas, meus amados, o que me intriga é qual era a posição que este ser queria ter na presença de Deus, porque segundo alguns pregadores e estudiosos dizem que este indivíduo, ele era o querubim da guarda, ele era o responsável pelo coral celestial. Quando os anjos, quando os serafins, querubins se reuniam para exaltar o nome do Senhor, ali estava Lúcifer regendo aquele grande coral. Mas, meus queridos irmãos, parece-me que ele não estava satisfeito com a sua posição, ele não estava satisfeito com as suas regalias que tinha diante do Senhor, aleluia, e quem sabe ele passou a acompanhar o desenvolvimento que se dava diante do trono. Ele percebeu que quando os anjos chegavam diante do trono, eles dobravam-se e diziam: santo, santo, santo é o Senhor Jeová do exército, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele percebeu que quando os serafins voavam sobre o trono, eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que vive e reina eternamente. Aleluia! Então ele pôde perceber que quem estava no meio era digno de ser exaltado, era digno de ser magnificado, era digno de ser entronizado, era digno de ser engrandecido. Então ele colocou em seu coração o desejo de também estar no meio. Ele queria estar no trono. Mas, meus queridos e amados irmãos, tanto é verdade que em Isaías 14 ele disse: eis que eu subirei às mais altas estrelas, e lá edificarei o meu trono, e serei semelhante ao Senhor. Ele queria estar no trono, ele queria estar no meio, mas em seu intento ele caiu do cavalo, ele quebrou as pernas, porque a Bíblia nos afirma categoricamente que o meio pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o homem do meio e está no meio da igreja esta noite, e os que sentem a sua presença, exalte, glorifique, porque ele se encontra no meio da igreja nesta noite. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Invocai-o enquanto está perto. Hoje é noite de invocá-lo, hoje é noite de buscá-lo, hoje é noite de tocá-lo, porque ele se encontra em nosso meio. Comece agora a sentir a presença dele, que passeia na igreja nesta noite. Oh, xarabacamba, raba, xuyandalaia, nedecanta na xarabacamba, raba, xuyandalaia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos, e um culto em que Jesus Cristo está presente não é um culto monótono, não é um culto cansativo, não é um culto rotineiro, não é um culto desgastante, não é um culto enfadonho, não é um culto, aleluia, cansativo, mas é um culto alegre, é um culto despertado, é um culto avivado, é um culto pentecostal, é um culto que tem glória, é um culto que tem aleluia, é um culto que tem batismo no Espírito Santo, é um culto que tem renovação espiritual, é um culto que tem profecia, é um culto que tem línguas estranhas. Quando eles se encontram em nosso meio, louvado seja o seu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aí perto, irmão, está perto, então invoca o seu nome, está perto. Quem sente a sua presença nesta noite, manifeste-se com glórias e com aleluia, aleluia. Oh, naiko, manai, charamaka, maramaka, marai. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Jesus é o homem do meio. Ele está no meio da igreja nesta noite. Jesus é o homem do meio, está centralizado, está entronizado nesta noite, aleluias, porque, meus irmãos, ele esteve no meio da fornalha da Nabucodonosor, salvando aqueles três servos da perdição, ele estava no meio dos dois discípulos a caminho de Emaús, ele estava no meio dos sete castiçais na ilha de Patmos e apresentou-se a João, ele está no meio do trono na glória celestial, Jesus Cristo estava no meio dos dois ladrões no Calvário, Jesus Cristo está, aleluias, no meio dos discípulos, louvado seja o nome do Senhor, disse, Pai seja convosco, e também está nesta noite, em nosso meio, podemos sentir a sua presença, que passeia nesta noite, isto, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, nesta noite, toca, toca, toca, toca em Jesus Cristo nesta noite, oh, aleluias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Invocai-o enquanto está perto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas para que, pastor Gutenberg? Jesus está em nosso meio nesta noite. Em primeiro lugar, Jesus está em nosso meio nesta noite para solucionar problemas insolucionáveis. E o Espírito de Deus me faz saber neste momento que muitas pessoas entraram aqui neste santuário com problemas insolucionáveis, com problemas difíceis, com enfermidades talvez até incuráveis, com problemas de justiça insolucionáveis, pessoas que entraram preocupadas, pessoas que entraram em estado de causa, em estado de perplexidade, mas deixa-me alegrar-lhes nesta noite, porque você veio ao lugar certo, na hora certa, no culto certo, porque Jesus Cristo está em nosso meio para solucionar problemas insolucionáveis, para curar enfermidades incuráveis. Oh, louvado seja Deus! E quem sabe esta é a noite em que você sairá daqui de posse da tua vitória. Oh, Jesus! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia. Escute isso. Eu tenho um filho com 7 anos de idade. Chama-se Rodolfo Lindenberg. E quando meu filho nasceu, pastor Natanael, nós desconfiamos que o seu crânio, que a sua cabeça estava crescendo em demasia. Levamos o meu filho ali no Dacir Varga, do bairro Morumbi, que é um hospital de deficientes físicos, um hospital de crianças mongoloides. E ali os médicos tiraram radiografias, fizeram exame do meu filho e chegaram para a missão e disseram: olha, mãe, o seu filho está sofrendo de uma doença chamada síndrome de Down, que não tem cura, não tem jeito, não tem solução, medicina tradicional, não tem solução. solução para este problema. Aleluia. Meus irmãos, minha esposa saiu da sala do médico triste, arrasada, cabisbaixa, me encontrou chorando e disse: Guten, o meu filho, nosso filho está sofrendo da síndrome de Down, não tem cura, não tem jeito. Mas eu disse: filho, nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, das causas insolucionáveis. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Deleita-te no Senhor nesta noite, minha irmã. Deleita-te no Senhor. Ele não te esqueceu, não te abandonou, não te desamparou. Ele está contigo, é teu amigo, é teu companheiro. Lança os teus problemas nesta noite aos pés dele, porque ele vai resolver, solucionar em nome de Jesus. Voltamos para casa. Os médicos marcaram um retorno para 5 meses para nós voltarmos ali. Fomos para a igreja. Campanhas de oração foram feitas. Muitas pessoas da família e também amigos oraram pelo nosso filho. Campanhas fizemos e voltamos ali depois de 5 meses. E os médicos novamente passaram a tirar radiografias e examinaram a cabecinha do meu filho. E examinaram, pegaram o instrumento de medição, mediram de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro para cá. Examinaram as radiografias, colocaram na lâmpada, olharam de um lado, olharam do outro, conversaram entre si. E chegaram para mim e disseram: mãe, está acontecendo um milagre, porque a cabecinha do seu filho está totalmente normal. Meus irmãos, meu filho hoje é uma criança saudável, uma criança abençoada, porque Jesus Cristo está em nosso meio nesta noite. Oh, receba a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Ele está tocando a tua ferida, ele está tocando a tua enfermidade. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, cura, cura, cura. Cura, Jesus! Xarabacama, rabaxianda laia, nevecanda na xarabacama, rabaxianda laia. Receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, a solução do teu problema agora, receba a solução agora! Oh, aleluia! Aleluia! Invocai-o enquanto está perto, e ele está em nosso meio. Oh, aleluia! Glória! Oh, Jesus! Aleluia! Aleluia! Mas para que, pastor? Ele está em nosso meio. Em segundo lugar, Jesus está em nosso meio nesta noite para nos dar algo que todas as pessoas do mundo gostariam de tê-la. Para dar algo que todos os homens da face da terra gostariam de tê-la. Mas o que é, pastor? Ele está em nosso meio para nos dar paz. O mundo anda sem paz. O mundo vive em desespero. O mundo vive em angústia. O homem vive desesperado. Mas a igreja tem a paz de Cristo. Aleluias. Nós vemos, meus irmãos, homens, pais de famílias que mudam das grandes megalópoles para as pequenas cidades do interior à procura da paz. Homens que mudam de um estado para o outro à procura da paz. Homens que mudam de um país para o outro à procura da paz. Homens que mudam de um continente para o outro à procura da paz. Homens que, se pudessem, mudariam, senhores pastores, de um planeta para o outro à procura da paz. Mas, meus queridos e amados irmãos, a paz não está nas cidades do interior de São Paulo. A paz não está, aleluias, nos municípios de São Paulo. A paz não está na África. A paz não está na Ásia. A paz não está na Europa. A paz não está no Nordeste. A paz está no coração daquele que sente a presença deste Cristo vivo em sua vida. Aleluia! Mohandas Karamchand Gandhi, vulgo Mahatma Gandhi, ele lutou todos os dias da sua vida em procura de estabelecer um plano de paz na Índia, mas Mohandas Karamchand Gandhi morreu assassinado em 1930 por um fanático religioso e não viu a Índia gozar de paz um só dia em sua história, porque todo plano de paz que não esteja escudado em Jesus Cristo é fadado ao fracasso, é fadado a decepções, é fadado ao erro. Nós sabemos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, gasta cerca de 7 milhões de dólares por ano em campanha de paz, mas quanto mais dinheiro a ONU gasta, mais o mundo vive em briga, mais o mundo vive em pé de guerra. A Igreja de Cristo Jesus não gasta um centavo em campanha de paz, mas a paz de Cristo está conosco nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia. Depois da sua ressurreição, ele se colocou entre os discípulos, estendeu a mão e disse: paz seja convosco. Receba a paz de Cristo nesta noite. Receba a paz de Cristo. O mundo está em guerra, mas você tem paz. O mundo está em conflito, mas você tem paz. Receba a paz de Cristo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Mas, pastor, por que que a igreja tem paz? Porque se nós pudéssemos ouvir o profeta Isaías a nos falar alguma coisa nesta noite, ele nos diria: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Se Jesus está na tua casa, minha irmã, a tua casa tem paz. Se Jesus está no meio do teu lar nesta noite, no teu lar tem paz. O vizinho do lado está se matando, o do outro está se matando, mas em sua casa reina a paz, porque o Rei da Paz está contigo nesta noite. Aleluia! Quantos têm a paz de Cristo nesta noite? Quantos têm? Faz assim: oh, Jesus. É porque Ele está em nosso meio, e quando Ele está em nosso meio, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos harmonia uns com os outros, porque sentimos a paz de Cristo em nossos corações. Oh, aleluias! Invocai-o enquanto está perto. A igreja diante do Senhor, e vou fazer uma analogia, ele chega diante de Deus, levando uma acusação contra a igreja, a saber de Deus, aqui em Pirajussara. Aí, Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, quando o inimigo chega trazendo a acusação, eu tenho aqui uma acusação contra a tua igreja, em paz de Pirajussara. Aí Deus: meu filho, porque é o cabeça da igreja. Sim, meu pai, tenho aqui uma acusação contra a tua igreja, no paz de Pirajussara. Quem é o acusador, meu Deus? É ele, meu filho. Pai, a minha igreja em paz de Pirajussara? Não. É mentira dele, pai, porque a minha igreja já está justificada pelo meu sangue do Calvário. Aleluia! Oh, está em nosso meio nesta noite para perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas peripécias. Receba nesta noite o perdão do teu pecado, em nome de Jesus Cristo. Receba! Oh, aleluia! Agora escute isso. O nosso inimigo, ele se orgulhava, ele se exaltava, ele se engrandecia, porque ele tinha uma cédula, e nesta cédula constava o meu nome: Gutenberg, escravo do pecado. Nesta cédula tinha o nome Natanael, escravo do pecado. Nesta cédula tinha o nome José Eduardo, escravo do pecado. Nesta cédula tinha o nome Manuel, escravo do pecado. Nesta cédula tinha o nome Maria, escravo do pecado. Então ele se vangloriava, ele se exaltava, faça o que quiser fazer, mas a cédula está em minhas mãos, aleluia. Mas meus queridos, Deus que não dorme nem cochila, enviou Jesus Cristo, ele colocou sobre os seus ombros uma pesada cruz, subiu até o Gólgota, nela ele foi crucificada, e quando estava para morrer, ele deu o brado dizendo, Pai, está tudo consumado, e arrancou das mãos de Satanás a cédula, e nos deu liberdade. Hoje eu posso cantar, livre estou, livre estou, livre estou. Receba justificação nesta noite, em nome de Jesus Cristo, receba. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já estamos justificados pelo seu sangue. Oh, aleluias, aleluias. Os que estão justificados esta noite, erga a mão para o céu agora e receba o perdão, receba a justificação, receba nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Isso nos deu segurança, e segurança gera firmeza, firmeza gera certeza. Hoje tem duas igrejas no mundo: a igreja do eu sinto e a igreja do eu sei. A qual dessas duas você pertence? As irmãs aniversariantes, vocês pertencem à igreja do eu sei ou do eu sinto? Quem é do eu sei, fala assim. Quem pertence à igreja do eu sinto, fala assim. Ué. Irmãos, eu sinto. Eu não gosto de usar essa expressão. Irmãos, eu sinto que Deus está aqui. Eu não gosto de usar essa expressão. Não gosto. Porque eu sinto. É muito formal. Deixa muito a desejar. Porque você não está dentro de mim para saber se eu sinto ou se eu estou mentindo, dizendo que sinto. E está cheio de pregador, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu vejo isso, eu vejo. Não está vendo nada. Agora, quando eu digo eu sei, isto é certeza, isto é confiança. Aleluia. Querem ver uma coisa? Tem pessoas aqui nesta noite que não sentiu absolutamente nada, mas eu sei que Jesus Cristo está em nosso meio nesta noite. Isso é certeza, isso é confiança, isso é segurança, irmãos. Ah, pastor, eu não dei um glória até agora, mas meu irmão, eu sei que Ele está em nosso meio. Pastor, não dei um aleluia, não tem problema, mas eu sei que Ele está em nosso meio, eu sei a certeza, eu sei que Ele está, eu sei que Ele cura, eu sei que liberta, eu sei que transforma, eu sei que renova, eu sei que soluciona, eu sei que abre porta, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, é certeza nesta noite, Ele está em nosso meio, tenha esta certeza agora, em nome de Jesus. Certeza, irmãos. Aleluia. Aleluia. Certeza. Salomão tinha certeza. Ele falou assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Isso é certeza, isso é confiança. E quando o crente tem essa certeza, aleluia, as lutas não tira dele o prazer de servir ao Senhor, porque tem certeza. Oh, aleluia. Ele sabe que nos momentos mais difíceis da sua vida, ele não está só, porque ele tem a certeza que Jesus está com ele. Ele não está vendo, mas tem certeza. Aleluia. Mas vamos voltar para a mensagem. onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso é certeza. Aleluia. Pastor, eu não estou sentindo, mas eu sei que ele está em vosso meio. Está aqui no meio das irmãs. Eu não vejo, mas eu sei que ele está no meio de vocês. Aleluia. Vocês sentem ou sabem? Sabem. Tem certeza absoluta. Oh, aleluia. Coisa linda, irmãos. Aleluia. Eu venho me controlando para não chorar, porque a gente tem sido até repreendido alguns companheiros que acham que é feio a gente chorar no púlpito. Mas eu não consigo, irmãos. Eu não consigo pregar sem chorar. E a noite que eu prego que eu não choro, eu vou para casa desviado. Já digo de púlpito. Eu estava pregando esses dias na igreja ali do lado da Piscina da Serra e tinha um prefeito no púlpito. E eu choro na frente do prefeito. Eu choro na frente do deputado estadual. Eu choro assim nas barbas do pastor presidente. Eu choro assim na retaguarda dos grandes teólogos do Brasil. E eles ficam escandalizados, pastor José Eduardo. E eu nem fico escandalizado. Eu fico escandalizado quando eu peco, quando eu desobedeço, quando eu vejo um servo do Senhor errando. Aí eu fico triste, escandalizado. Mas chorar eu não fico escandalizado, não. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se o pastor José Wesley Bezerra da Costa estivesse aqui nessa noite, eu chorava do mesmo jeito. É, pastor Gutenberg, mas vocês sabem, né, que a homilética, a hermenêutica, a ética pastoral condena o pregador chorar no púlpito. Irmãos, eu não estou aqui nem um pouquinho preocupado, e nem os pastores estão preocupados com a hermenêutica, com a homilética, nem as irmãs aniversariantes estão preocupadas em sentir a presença de Cristo Jesus em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Mas onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas para que ele está em nosso meio? Em quarto e último lugar, Jesus está em nosso meio nesta noite para acalmar as tempestades. Aleluia. Aleluia. Eu não vejo, mas eu sei. Estou olhando para algumas pessoas aqui que estão sendo assoladas pela tempestade para a via do mar da vida. Mas eu sei que Jesus vai acalmar essa tempestade que sopra sobre a tua vida hoje. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a nossa vida é comparada a um barco em alto mar, que uma hora está na crista da onda e outra hora está passando pelo vale da sombra da morte. Nesta noite o Espírito Santo me revela dois grupos de pessoas. Não é o eu sei, eu sinto. Dois grupos de irmãos. Um grupo, pastor José Eduardo, está na crista da onda. E na crista da onda, tudo é bênção, tudo é glória, tudo é comemoração, tudo é maravilha. É um bom emprego, é um bom salário, é a família estabilizada, é um bom carro, é sentir na presença do Espírito Santo. Tudo está bem, está na crista da onda. Mas eu vejo outro grupo nesta noite que está passando pelo vale da sombra da morte. Mas Jesus tem uma mensagem profética para você nesta noite. Ele manda eu te dizer que você está no vale, mas não está sozinho. Ele não te abandonou no fragor desta batalha. Aleluia. Querido, vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Você mesmo. Olha, eu quero fazer uma ilustração, porque eu não sinto, mas Jesus me manda fazer isto nesta noite. Eu quero que você preste muito bem atenção. E enquanto presta atenção, vai dando glória. Porque Jesus manda eu te dizer que neste vale árduo, neste vale longo que você está passando, pastor Gutenberg, já estou há 5 anos passando pelo vale. Eu já estou, pastor Gutenberg, há 10 anos este longo vale. Estou quase perdendo a esperança. Jesus manda eu te dizer que neste vale ele está passando contigo assim, olha. Aleluia, vamos, querido. Estou passando contigo no vale. Estou passando contigo neste vale de lágrimas. Sou teu amigo. Sou teu Deus. Não te desamparei. Não te abandonei. Não te larguei. Estou contigo no vale. Estou contigo na água. Estou contigo no fogo. Sou teu companheiro. Sou teu amigo mais chegado que o irmão. Não te desespere. Não te angustie. Não descaia o teu semblante. Eu estou contigo nesta noite. Receba, receba a presença de Jesus, receba, receba a presença de Jesus, receba o conforto do Espírito de Deus. Aleluia. Ah, pastor, estou parando de aguentar mais. Está difícil. Jesus está contigo, minha irmã. Aleluia. A coisa mais difícil na vida do cristão é ele passar pelo vale. Porque vale é sinônimo de luta. Vale é sinônimo de perseguição. Vale é sinônimo de dores. No vale o crente chora. No vale o crente geme. No vale o crente se desespera. Aleluias. E quem sabe o teu vale já venha de muitos anos. Mas deixa-me falar-lhes uma coisa para encerrar. Todos aqueles, isto é uma mensagem profética para você nesta noite e para mim, todos aqueles que almejam um dia subir o monte, primeiro tem que passar pelo vale, porque todos os montes são cercados por pequenos e longos vales. Eu vejo nesta noite algumas pessoas, não são todos, eu vejo algumas pessoas e gostaria que você, por favor, marcasse o dia que eu estive aqui nesta noite, aleluias. Eu vejo algumas pessoas atravessando os últimos passos deste vale tenebroso. E te vejo agora chegando no sopé da montanha. Jesus, que coisa linda, meu Deus. Aleluia. Te vejo nesta noite começando a subir o monte. E monte é lugar de bênção. Monte é lugar de vitória. Monte é lugar de comemoração. Monte é lugar de cantar o hino da vitória. E você vai chegar no topo do monte. Vai erguer as mãos ao céu, como fez o profeta Elias. E vai dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Os que creem, fiquem em pé em nome de Jesus. Só os que creem, fiquem em pé, por favor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Todos juntos! Tá o cabo da nau. Isto! Olhe para cá, olhe para cá! Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando as mãos de poder o teu ego dirá, sobre as ondas poderás. Oh, glórias! Solta o cabo da nau, toma os remos da mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que... Oh, aleluias! Coisa linda, Jesus! Trevas vem te assustar, tempestades no mar. Olhe pra cá! Da montanha o Mestre te vê. Sim, Jesus, eu sei que tu estás conosco, meu Deus. Receba nesta noite a bênção de Deus em tua vida, em nome de Jesus Cristo. Receba! Receba, receba, receba, receba a presença de Deus em tua vida nesta noite. Receba, Deus está fechando este congresso nesta noite com chave de ouro. Está abrindo portas que estão fechadas, está quebrando barreira nesta noite, está despedaçando ferro e aços, porta de bronze. Receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Receba! Receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória, receba a vitória. Deus está nesta noite entrando na tua vida com providência. Receba a tua vitória em o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Araba, cama, raba, suyandalaya, nede, canta, nasha, raba.